chegando com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil, pela Rede Atlântida. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua parceria, preferência pelo Pretinho Básico. Chegamos às 6 da tarde com o Pretinho para Sicredi, gente que coopera, cresce, telefonia Big e da Miller, a moda está nas ruas. E aí, Maurício Amaral? Oh, beleza, cara. Beleza, que bom estar aqui de novo. Coisa boa, Amaralzinho. É verdade. É bom mesmo. Ironia no Maurício Amaral. Não, de jeito nenhum, cara. Eu não senti. Eu acho que tu está muito bom. Essa não cai. O que é, Porã? Como tu fala, Porã? Fetter, desculpa, é que essa cadeira aqui não cai, eu preciso usar essa. Tem que ter a segurança de que a cadeira não vai cair, né? Tá seguro no programa. Tá bem, bota o guarda-chuvinho ali. O guarda-chuva é meu. Ah, tá bom. Coisa de velho usar guarda-chuva. Tudo bem, né? Obrigado. Do Maurício, não usa isso aí. Fala, Marcos Pinheiro! Tem gente que tá aqui do lado de um dos maiores seres humanos. Muito obrigado. Que eu conheço. Obrigado. Talentoso. Muito obrigado. Mais do que tudo, carismático. Muito obrigado. O povo ama. Ótimo. Carlos Eugênio. Muito obrigado. É bom, cara. Eu tenho que contar pra audiência o que tava acontecendo nesse momento. Enquanto o Marcos Pinheiro discorria toda a lista de predicados e elogios ao KG, ele tocava e olhava para o Neto Fagundes. Esse cara aqui é demais. Carlos Eugênio Lisboa. E aí, KG? E aí, beleza? Agradeço ao Piante. As palavras amiga. Isso aí. As palavras amiga. Na hora, né? Difícil. Fala aí, Geizo. Como é que é, meu? Beleza, Geizinho? Relógio novo, hein, Geizo? Demais, hein, Geizo? Como é o nome? Óleo Diesel. Cala a boca, Piante. Óleo Diesel. Muito legal, cara. Muito legal. Bom, estrela móvel, já sabemos quem é. 1, 2, 3, Geizo! Meu compadre. É nóis que tá, meu compadre. Até às 19 horas, é nóis que voa, Mangola, aqui no Pretinho Básico. O Rio Grande do Sul tem o maior índice do país de mães com idade entre 35 e 44 anos. Olha aí. Debaixo. Aí. Como, Neto? Debaixo do quê, cara? O Neto tá passando o som, sabe aqui? Debaixo dos seus cabelos. Como debaixo? História pra contar. Obrigado, cara, que tava sem volume. Não, é que o Vanderlei tá equalizando aqui o microfone. Alô, Vanderlei. O Neto tá passando o som durante o programa. Parecia filme pornô, debaixo. Mais. Já equalizaram? Agora tá todo mundo se ouvindo? Tá me ouvindo, compadre? Baita som, hein, cara? Tá bom. Eu vou equalizar você. Tá me ouvindo bem, Porã? Tô te ouvindo, uma frequência que só... Ah, Pete. Eu preciso de um retorno aqui, hein? Tu é surdo, né, Paulinho Brito? Vou levantar mais, vê se tá bom. Ok. Rapaz. Vai com o resto da audição que me... Vou retomar a manchete aqui, então. Retome. Rio Grande do Sul tem o maior índice do país de mães com idade entre 35 e 44. 14% das gaúchas que deram à luz no ano passado estão nesta faixa etária. Ah, olha aí. Santa Catarina também, um número expressivo de gestantes com idade acima dos 35 anos. A produção quis me derrubar, escreveu festantes. Mas eu fui rápido e corrigi. O FG é pertinho. É, um do lado e do outro. Tu és maravilhoso, né, o âncora do programa? Que isso? O teu programa não seria o mesmo se não fosse o teu programa. Que se fosse isso, o programa, cara? Do Bolan, por exemplo. Tenha. Ia ser mas ruim. Assim. Faz assim. O programa do Porã. Tradicional árvore de Natal da Avenida Beira Mar em Florianópolis. A Beira Mar Norte começa a ser montada em Florianópolis. Exatamente. Comemorações iniciam oficialmente na segunda, quando as luzes deverão ser acesas, Almir. Exatamente. Essa daí vai sair baratinha. 20 tá milhões. Tá tudo certo? Tudo ok com a... Tudo ok. Quanto custou esse ano, Almir? É 20 milhões só. 20 milhões. 20 milhões. E essa a gente não vai envernizar, que é do Braço do Norte, lá envernizamos na hora antes de soldar. Quando soldamos, fogo, verniz, deu problema. Deu aquele problema, infelizmente. Ó, fica a dica, verniz é inflamável. Agora certo. Eu descobri. Homens que gostam de seios grandes são mais infiéis. Ah, é? Foi diminuindo as palmas. Só. Ah, é, aí, querido. Tu que é chegado numa testa grande, tu é o. Tu tá te entregando. Tu gosta de seio grande, Fetter? Eu gosto de qualquer tipo de seio, desde que sejam dois. Sejam dois. Esteja olhando pra frente. Exatamente. Ou pra cima. Um do lado do outro, pra mim, tá bom. Pode estar um mais pra cima, um mais pra baixo, um mais gordinho, mais magrinho, um maiorzinho, um menorzinho. Mas sempre estendo ali dois, tá ótimo. Isso, tá ótimo assim. Pesquisadores poloneses da Polônia concluíram que os homens atraídos por mulheres que usam sutiã com a cara do Porã, cara. Olha a cara. Tô prestando atenção na notícia, né, cara? O Porã tá babando nesse momento. Eu fiquei imaginando. Tá saindo água da boca do Porã. Eu fiquei imaginando os diversos tipos de seios que existem, né? Meu Deus. Realmente fui longe, Alexandre. Eu vi, porra, eu vi. Quais são os diversos tipos de projeto? Sutiã, apresentação. Tem até a teta vesga, né? Uma pra, e a monoteta também tem. Cada uma com, e o traquinas. Apontando pra cada lado. Olha só, vamos continuar no Tem uns que são traquinas, né? No destaque do Clique RBS. Faz então, tempo que eu não vejo um peito. Homens atraídos por mulheres que usam sutiã 42 ou maior. Ah. Eu também tô um pouco tenso aqui neste momento. Porque todo mundo tá tenso. Toda palavra é associada a, obviamente, uma imagem, né? E nós falamos as palavras aqui e inevitavelmente vale associamos muito. Mas é uma pesquisa científica, né? Absolutamente científica. Eu vou dar uma dica de blog. Uma dica científica. É ateismoepeitos.tumblr.com. Que isso, Marcos? É só um. É textos de ateísmo embaixo peitos. E aí embaixo, texto de ateísmo e embaixo peitos. Muito legal. Bom, hein, cara? Muito legal. Muito bom. São duas coisas discriminadas pela sociedade. É muito legal o tempo que as pessoas levam após a frase pra estender, né? Acreditar no que foi dito. É um blog fenomenal. Tem uma frase de ateísmo e um peito. É verdade. É verdade, Marcos. É verdade. Mas. Retomando mais. É o momento pra falar sobre isso. Vamos à pesquisa da Polônia. Ah, e os poloneses da Polônia concluíram que os homens atraídos por mulheres que usam sutiã 42 ou maior tendem a ser mais promíscuos. Ah, mesmo? E menos interessados em manter uma relação. Boa! Por outro lado, homens atraídos pelos seios menores mostram mais interesse em relacionamentos sérios e afetivos. Isso aqui não passa de uma grande obviedade, porque é lógico, óbvio, notório, que quem gosta de seio grande... É macho. É homem. É mais pervertido. É mesmo. É o cara mais dado às luxúrias. A luxúria do sexo. Assim, uma colega nossa diz que sempre que for mulher, um vai ser menor que o outro. Se não for, desconfie. Vai no grande. Porra, é uma cilada, Bino. Como é que é? Sempre de cone também, pô. É, mas a mulher sempre vai ter um seio menor que o outro. Os dois forem iguais, desconfie. Ou é silicone ou é mulher banana. Desconfiar do quê? Não tem que desconfiar, deixa. Ah, depois que já tá lá, meu velho. Depois que já tá lá. Já foi, né, meu? Já foi, daí já era. Olha! Eu sou do natural. Sabe que hoje eu compartilhei uma foto no meu Facebook. Pessoal, essa teoria do humorista tá totalmente furada. Totalmente. Não. Isso é verdade. A mulher com os seios naturais... Sempre vai ser um menor que o outro. Um vai ser menor que o outro, cara. Sim, cara. Como assim? Ou não é um mais caído que o outro? Não, cara, é coisinha pouca pode menor, ser também, assim, né? Cara. Vamos manter um pouquinho. É científico o assunto. O debate é no nível científico, entendeu? A ciência do seio. Né, no caso. Sei you, sei me. Queria muito say you, estudar say isso. Sei me, sei forever. Sei forever. Eu ter botado essa notícia. Que da mão a palmatória. Eu compartilhei. É que não dá. Eu preciso falar, porque tem a ver com o assunto. Porra. Eu compartilhei no meu Facebook. Facebook. um rapaz hoje. Que calorão. Abraçando, assim, uma rica de uma gordinha. Ele com um texto, mostrei pro KG hoje pela manhã, com um texto falando sobre as meninas que sofrem por buscar o padrão de beleza exigido pela sociedade. É verdade. E aí dizia: olha o rosto desta menina. A gordinha é bem faceira, olha, né? Olha como ela é linda. Beleza. Olha como ela está feliz por ser amada por alguém. É linda. E aí eu peguei e disse: eu vou compartilhar isso aqui, KG! E tá lá pra todo mundo ver. Tá lá compartilhado. Né? Tá bem. É isso aí. E ótimo, Porã. Vamos se amar, vamos querer, gente. Vamos se amar, vamos se querer. Foi divulgada hoje uma pesquisa de intenção de consumo neste Natal. Cada pessoa deverá comprar 6 presentes neste Natal. 6? E gastar em média R$406 nos presentes. Ah, é? Os presentes escolhidos são os tradicionais itens de vestuário, brinquedos e calçados. Esse lance que é legal em Libras, que não tem Natal. Não tem Natal. Eu me reúno ali com o Enrico, com a irmã do Enrico, uma... único que é uma peituda. Mas Natal não tem, cara. Tomamos uma borracheira do caramba lá, cara. É, mas Natal não. Nada de Natal, não tem. Esperar não tem o velhinho. Esperar o velhinho não tem essa. Ah, nós só trago leu mesmo aí. Mandar um bolo, fizemos um bolo. Que coisa. Trago e bolo, né, compadre? E convidamos a vizinhança também, se quiser chegar ali, vamos metendo, né, cara? Não é uma comilança desgraçada e nada de presente. Boa, né? É peru pra lá, peru ele pra lá. Ele botou o peru na mesa. Irmã do Henrique ali. Cara, irmã do Henrique com os pitão ali. Peru. Cara, é gostoso, irmã do Henrique, cara. Pera, o problema é que a cara da irmã do Henrique é igual a do Henrique, cara. E aí seu cara pega, cara. Parece que tá pegando o Henrique, cara. Sim, sim. O Henrique com peitos. Cara, no cinema não dá pra levar, cara. Eu começo a olhar assim, quando eu vou dar uma bicoca na irmã do Henrique. É a cara do Henrique. Mas os peitos é maior que o outro. E o bigode aparece. Cara, tu sabe que eu tô achando que ela é falso, cara. Porque um igual o outro. Se eu tiro a mão de um, bota o outro. Tudo igual, cara. Eu tenho uma amiga aqui da Rádio Atlântica, ela não tem um menor que o outro. Que os dois são maiores. Tem um maior que o outro. Não tem nenhum menor. Ai, grande o peito. Cara, mas é uma pessoa loucura. Muito legal. Beijo, trabalha bem, querido, né? Está ótimo. Obrigado. Mantemos assim, então. Ah, mas essa notícia, porra, não. Essa notícia do consumo aí, Magnata. Ah, é tu, como Paulo? Aumenta o consumo, né? É, no verão aumenta muito. O consumo aumenta muito essa época. Lá na firma estamos trabalhando, que é uma loucura, né, Magnetinha? É verdade. Ah, depois tá, eu tenho o Putz mandou o destaque do clique. Tá bem. E o último destaque é o seguinte: o SBT vai ter que pagar 5 milhões de reais a Arquimedes Messina, criador do famoso jingle. La la la la, hey! La la la la, hey! La la la la, la la la la la la. Agora é hora de alegria. Vamos sorrir e cantar. O mundo não se leva a nada. Vamos sorrir e cantar. La la la la, hey! Não, não, vocês misturaram as coisas. Pois então, o compositor venceu em 2001 um processo, Odatuba, judicial movido contra a emissora pelo uso da música sem o pagamento por mais de 40 anos. Caraca! Depois de muitos recursos, idas e vindas e apelações, não cabe mais alternativa ao SBT. O compositor está hoje com 80 anos. Vão dar 5 milhões para um cara de 80 anos. Mas vai torrar. E aí ele passou 40 anos esperando essa grana. Então, a família vai usufruir. Que vergonha é esse, Silvio? O cara ficou 40 anos esperando. Quem é que tá pior? Eu não sei se é esse cara ou o Silvio Santos também. Perdeu 4 bilhões no banco dele lá. Pan-Americano. É. É verdade. Aí que fez a música, né? E aí veio a música. E aí, seu Silvio? Aí recuperou alguma coisa. Bem, mas eu não sei. Vai pagar? Pelo menos o cara ganhou 5 milhões no jogo do bicho. O cara chegou uma vez pra ele, encontrou ele. E aí? Mandando ficha então, ricaço. Ele: não, tô meio quebrado. O que houve? Gastei 2,5 milhões aí com umas festas e putaria, tragoleiro e muita droga e jogo de carta também, e tudo que é coisa. Meu aí. Deus. Sim, mas isso aí são 2,5 milhões, os outros 2,5. Aí gastei com umas porcarias. Sim, isso era sério, seriedade. As ganha, pô, mulher, isso era jogo, parte boa. Cavalo, droga, bebida. Que isso, cara. Ó, W. 6:15. O caso W. Só um pouquinho, calma. Só um pouquinho. Eu sei que tu tá excitado, tá eufórico, frenético, mas nós temos uma ordem neste programa. Mas tem a ver com os destaques do clique, né? É. Demos um destaque que temos que é rata, né? Esses dias, quando tu não fizesse programa. Ah, então vai lá, vamos caso lá. Caso W. W. Atenção, pessoal. W, o cantor W. W. Isso. Errata do Pretinho Base. Errata. Ou não. Ou não. O que vocês disseram, cara? Que o W vai tocar no Réveillon de Floripa. Isso. E o Pi adorou. Fernandes. O Pi adorou e. O Pitz que vai. Nós destaque do clique. Ok? Tá. Manda o ouvinte Antônio Carlos Minella. Não sei como vai acontecer a mágica, mas o W já foi contratado para animar o Réveillon de Itá. Meu Deus. Que fica no oeste de Santa Catarina, cerca de 600 quilômetros de Floripa. Helicóptero. Ah, mas é o fuso horário. Mas cara, é double, não é? Sem mais para o momento, atenciosamente. Deu, né? Não, cara, mas e aí, como é que vai ser? Não sei, ele é double, tá certo. Ele pode ir de jatinho de um lugar pro outro. É, vai de jatinho. Dependendo do horário, em 2h03 no máximo. Vai, né? Ele pode tocar às 10 da noite em Itália, 1h30. Uma horinha, aí não é Réveillon. É verdade. Festa na madrugada, gente. Toca um ano aqui. E no outro ano que vem toca ali. O Michael Jackson fez isso, né? Ele tocou no Réveillon de Londres e no Réveillon de Nova York. Graças ao fuso horário. Tá, mas aí tem isso. Fuso, né? Nesse aí caso não vai ter. Que elegância, né? Mas dá pra tocar as 10 e a 1, 600 quilômetros de distância é. Mas olha, estão brigando pelo double. É verdade. É, né, Brito? É verdade. Não, olha o que. Olha o fato, Brito! Amigo! 6:17, KG! Fatos do dia! Termina namoro de Débora Bloch e Sérgio Maroni. Às 8h48. Não, meu ponto. Mas que hora pra terminar o namoro, né? A equipe tava fazendo plantão na frente lá da casa deles. E quando rolou o bate-boca, acabou. Não quero mais. 8h48. Débora Bloch. Beijo é considerado bate-boca. E tá aqui, ó, Flávio Dias. Ah, é. Débora Bloch. 9h44, Scarlett Johansson anda de ônibus na Escócia. Imagina pegar uma lotação com a Scarlett. Tá ali ela. Ônibus lotado, se esfregando atrás daquela. Eu entrei hoje no blog do Pretinho e votei na Scarlett Johansson como a gostosa do ano. No eu... prêmio Pretinho Básico. Eu me esfrego. Parabéns, eu me esfrego. Tá no blog do Pretinho. 11:34, Ingrid Guimarães faz compras no Rio. Com queixo, ela escolhe com queixo. Ela só aponta com queixo. Aquele produto lá. No... Ela vai apontando. Me vê um Malboro. Ali, ó. Isso, aquele sim. Queixado. 12:12, Glória Maria caminha em Ipanema. É uma das que mais caminha. Eu falei pra vocês da... Já falou. 14:56, Paris Hilton retoca maquiagem no trânsito de LA. Lá em LA é assim, cara. Lá em Los Angeles, o trânsito é muito parado. As pessoas retocam a maquiagem, entre outras coisas. 15:21, Rômulo Arantes Neto almoça com um amigo no Rio. É o teu preferido, né, Cajun? Ele sabe é o filho do Rômulo Arantes do Nascimento, Pelé. Não, nada a ver. Pelé tá aí, meu. Esses dias nós falamos sobre esse rapaz, Rômulo Arantes Neto, né? Eu recebi uma mensagem aqui no... Rômulo Arantes foi campeão de natação. Aí veio, né? O Rômulo Arantes foi ator da Globo e campeão de natação. Aí eu respondi, tá, mas eu quero saber o Neto. Esse aí eu sei. É, né? A pessoa ficou meio chateada comigo. Um abraço pro Sérgio lá da Caixa Federal. O Rômulo Arantes, o primeiro, já morreu. Era uma época legal. Já morreu? Rômulo Arantes morreu. Morreu de acidente aéreo. E o Rômulo Arantes, ele é pai do Rômulo Arantes Neto. Porque antes do Rômulo Arantes, havia o pai do Rômulo Arantes. Entendeu? É que o Rômulo então é o velho Rômulo Arantes. Certo. Aí o ator Rômulo Arantes. Que morreu, e o filho, que é o Neto. Filho que era nadador, foi campeão brasileiro. O filho brasileiro. Dele é o Neto, agora, no caso. Não, te juro, agora me deu um nó no cérebro, fez assim, pum. Sabe? O filho como que é o Neto. Isso aí, Magnata. Não, sim, mas é que o pai que morreu. O Rômulo Arantes. E o vô tá vivo? Não. O vô tá vivo, esquece. Olha, o vô, deixa botar. Vivo ali. É que morreu o pai Arantes, né? já pegou o nome do pai dele. Aí o filho. E o vô não era famoso. E um cara que é amigo é o Edson Arantes, do que é o Pelé. Que... É amigo dele, Pelé? É da família? Ô, Jesus. Não. E o Rômulo Arantes posou pelado. Era, né, maravilhoso. Graças ao Google eu pude ver isso. O Maurício abriu a foto dele. Eu tô aqui do lado do Maurício. Eu vi. Tá bom, ótimo. Uma tem grande... mais alguma coisa aí, KG? Tem. 17:11. Continuando, Girina. Gente, todos viram o Rômulo Arantes pelado. Neste momento. Cara, eu não posso mais ver um homem, porque eu imagino ele pelado agora. Ellen Roche sorri. Eu tô imaginando o Caio Júnior para paparazzi no Rio. É muito simpática, Ellen Roche. Como é que tá no prêmio Pretinho? A Ellen Roche é uma das indicadas a gostosa do ano, tá? Ganhando da Scarlett Johansson. É a cor do ano, Ellen Roche. Eu botei na Scarlett Johansson. E agora, questão de 7 minutos? 7 minutos sete, atrás. 7 minutos. Agora é fácil. Não mais do que isso, 7 minutos. 21 menos 7, 14. Era 6:14, Girino. 6:07, galera. Daniela Saraíba. Saraíba, cara. Saraíba. Leva a filha pra ver Papai Noel no Rio. Essa mulher tem filha já, meu. Eu tô desatualizado mesmo. Sarahiba? Tu tá é velho, porra. É, também, também. Todos essa nós, é, na real. É a mulher Samambaia, a Daniela Sarahiba? Não, não, Sarahiba é outra. Não, não. Aquela é Samambaia. O prêmio Pretinho Básico está no blog do Pretinho Básico. Você pode acessar e fazer a sua votação para gostosa do ano, morto do ano, chato do ano, queda do ano... E o que mais? Contratação do morte ano. Do ano. Por que, que o Lelê não tá correndo? Muitas mulheres aí estão reclamando que não tem o gostoso do ano. Então eu vou dar uma dica. Opa! Se você está reclamando, faça um blog, você mulher. Não, mas pera aí um pouquinho, cara. Elas têm razão. Aí você divulga esse blog e faz você o prêmio gostoso do ano. No blog do Pretinho não vai ter votação de gostoso do ano. Tem que ter, Marcos. Tchau! Ó, volta aí, Marcos. Volta aí, volta aí. Volta aí, volta aí. Tá mais calmo? Não pode ter. Tem que ter, cara. Tem que ter, cara. O programa já é taxado de machista, não. Cara. Tá, tem que então, ter. Então tem, mas por votação, decisão do conselho, Maurício Amaral ganhou. Boa. Aqui é entregue. É que assim, esse amor escondido que tu tem pelo Maurício Amaral, esse tesão recolhido que tu tem pelo Maurício Amaral. Não é só meu. Porque tu sempre cita o Maurício Amaral. No personagem e no personagem toda a família. Ou seja, é uma patologia verdade. Absurda. Sabe eu e a minha mulher adoramos o Maurício Amaral. Ele sempre que ele convida o Maurício pra jantar, ele quer comer escondidinho. Escondidinho é o sempre que eles comem. Deixa assim, ó. A gente tem que fazer uma. Tem que ser uma. Como é que a gente construiu as candidatas pra gostosa do ano? Com a nossa avaliação. Como é que nós vamos escolher? É o escolher os gostosos do ano. O Rômulo Arantes, né? Tu te candidata. Vai pegar todas as G Magazine do ano. Legal? Não, cara, mas é só fazer uma rápida análise aí. Quem são os galãs da hora? O Rômulo é. Não quero nem saber quem são os galãs. Lázaro Ramos. Lázaro Ramos. Não é mais. Quem mais? O Francisco Coco. Depois do vídeo, Ronaldinho. Eu sou da época que ele é o Janequinho. Anderson Silva. Anderson Silva, galã do ano. Nuno Léo Maia. Pra mim é o Humberto Martins. Pra mim é o Reinaldo. Quem tá bem é aquele do Carga Pesada que tá na novela. Antônio Fagundes. Antônio Garcia. Antônio Garcia tá bem de corpo. Não tem como fazer. Façam um blog de vocês aí, meninas. Tem muitos blogs. Tem o Rodaik Fetter lá que vai ter essa votação. Gostoso, lá já tem o gostoso. Todo ano. A gostosa. Todo ano, cara. Todo ano. Que eu faço agora, cara? Passa pro Geiso. Vai, Geiso. Não, tem umas coisinhas aqui que eu vou chamar o Brito pra fazer. Quem? Brito. Ah, o Brito aí. Fala Brito, aí, Brito. Brito. Brito. Boa, Brito. Olha, o Brito também é uma cabeça, né, cara? É uma cabeça. É verdade. Cabeça pensante aqui tem que ver. Não, cabeça grande mesmo. Cabeça é grande, grande o Cid. O e-mail do Edmar. Olha só, o Edmar gremista que diz que tá indignado com a punição que deram ao Bolívar, hein? A punição ao Bolívar, é verdade. E se a moda pegar, olha só como vai ficar as punições pelo mundo afora. É verdade. Num acidente de trânsito, o motorista que causou o acidente agora só poderá andar de carro novamente. Engasguei aqui, ó. O chimarrão, né? O farelinho do chimarrão, né, Brito? É, o chimarrão aqui, ó. Quando o outro rapaz terminar de consertar o carro que bateu, entendeu? Ah, olha aí, ó. Boa. Aí não anda mais, que vai andar a pé, até viu? O outro arrumar o carro, até tu não pode andar pro teu carro. Boa. É justo, é. Pena justa. Se um indivíduo, olha, chamar o outro de gordo, vai ter que ficar sem comer até o gordo lá emagrecer. É verdade. É as punições baseadas pelo Bolívar. Se a esposa aplicar um par de aspas no marido, olha, a traidora só poderá ficar com outro homem depois que o marido arrumar um corno pra mulher. Boa, que isso! Boa. É verdade. Aqui se faz, aqui se paga, né, Brito? É, olho por olho. Olha, Débora de Oliveira, que coisa, hein? Débora de Oliveira, a informação. Olha, Brito, confirmou em instantes agora, Brito. Kleber Gladiador é do Grêmio, Brito! Olha, Débora de Oliveira, informação na ponta. Aliás, Brito, tá na capa da Gol, hein? Um abraço pro Aveline. Tá na capa da Gol, Gladiador na Arena. Aveline, revista Gol, tá nas bancas. Acho que o nome da revista tinha que ser feito. Tem o pôster do Juventude, né? Tem, campeão. O Fedra já pegou pra ele ali pra botar lá no quarto. Ah, esse, dele. Esse pássaro aí que tu botou aí na parede é o Juventude. É isso bonito, aí. Né? Belo, belo clube, hein? É uma prova de meu respeito pelo Juventude. O pôster era fixado aqui no estúdio. E se o seu chefe lhe der um esporro? Olha só, o chefe lá deu um esporro no rapaz. É, e causou, aí, Brito, como é que aí, fica? Brito? Causou grande constrangimento. É só que esse esporro foi uma cagada que ele não fez. Não fez! E aí o. E aí ele ficará impedido de dar outro esporro até que realmente o estagiário fez a cagada. Ah, ele vai ter que fazer uma cagada. Ah, ah, entendeu? É verdade, o e-mail não tá muito legal. Interessante, interessante. Não, deu uma... Deu coisa, uma calma, começou bem, mas então vai, agora mantém, a última. Se espera. O dirigente contratar o Celso Roth, olha, tem muita chance. Tá disponível no mercado, chance, hein, Brito? É verdade, não poderá cobrar ingresso até que o treinador caia. Quem mandou foi o Edmar. Grande, e sabe o que vai acontecer? O Celso Roth vai pro Botafogo e o Caio Júnior vai pro Grêmio. Olha isso. Agora. Vamos trocar. É, ou pro Cruzeiro, né? Cruzeiro. O Caio Júnior falou, cara, que é um sonho treinar o Grêmio. Tá, vai ser apresentado semana que vem, já. E olha, vai ser o Dorival Júnior e o Caio Júnior, hein? Dois Júnior. Só Júnior, né? A família Júnior. Pois é, hein? Falta só Sandy e o Júnior. Família Júnior dominando. Vem aí, Fábio Júnior. Fábio Júnior, Sandy Júnior. E aí, Marcão? Toda vez agora que eu descobri como não chegar mais atrasado no encontro com a minha mulher, eu mando uma mensagem, um SMS pra ela assim: amor, tô no bar tomando uma cerveja com meus amigos. Chego daqui a meia hora. Se eu não chegar em meia hora, leia essa mensagem novamente. Boa dica, hein? Fica lendo de meia em meia hora. Dica. Muito bom. Que a gente faz isso uma hora no bar. Uma hora eu chego. Faz no bar da Dona Rosa e tá escrito assim: fiado, passa amanhã. Ah, e boa. O cara sempre vai, né? Certo. O cara sempre vai. Vai, meu compadre! A madame estava mudando para Salvador e resolveu contratar a empresa de mudanças Nego Velho. Precisava levar os utensílios para lá, né? Falou com o Nego Velho e pediu: olha, só leva com cuidado meu cachorro de estimação. Esse belo piquinês, bem branquinho. Piquinês. Quase chegando, o Nego Velho para dar uma descansada. O que que acontece? Que cachorro foge. Manã. Não só isso, é atropelado e morre. Chegando em Salvador, ele vai pro primeiro canil que ele achou, comprou um cachorro piquinês. Só que era daqueles arisco, não parava, e uma outra cor, marrom. Não tinha mais branco. Chegando no destino, a senhora vai perguntando direto pro Nego Velho: como está? Onde é que tá o meu cachorro? Tá bem? Olha aqui, eu tô um pouquinho mais arisco, né? Arisco só um pouquinho, ele tá de outra cor. Mas também, né, querido? Com esse solaço de Salvador, né? Pegou um bronze. Cara, só dá um toque que o documentário Origens do meu mano Ernesto Fagundes vai estar no sábado agora, logo depois do Jornal do Almoço. No história, acho que é histórias curtas. A origem com o Leonardo DiCaprio? Não, Origens é a história do instrumento que ele toca, que é o bombo legoeiro. Que é um instrumento que tem médias origem. Léguas, né? Ele tem origem na Argentina e era usado antigamente para medir léguas, né? Aproximadamente uma légua e a batida do bombo do tambor, eles marcavam um campo com esse instrumento. Uau. E o Ernesto foi lá no pátio do índio Froilán. Que é o cara que faz o melhor bombo legueiro do mundo, né? O da Mercedes Sosa, por exemplo, ela é feita por ele. Beleza. Porque ele tem que ser cortado na época certa. O bombo da Mercedes é grande, né? Bombão. Então tem o couro especial pra fazer isso, a baqueta que é feita pra isso. É muito legal. Um documentário muito bacana. E o som do bombo legueiro é demais, né? É um instrumento. A gente já usou na tribo. É muito legal. Deixa eu convidar o Neila, o nosso querido Ernesto, pra bater um bombo na tua casa lá. O bombo do índio. Froilán é o melhor bombo que já me bateram. É impressionante. O que gonga aquele índio. Gonga a noite toda. Que loucura, né? Não mede só légua, não. Só mede estima. 6:30 da tarde, é classificados do Pretinho. É clá-clá, é clá-clá, é clá-clá. Classificados do Pretinho. Conheço um monte de gente que fica esperando esse momento pra ouvir o que eles vão vender hoje. Eles, a audiência, o que eles vão vender? Tirou. Então olha aqui, ó. Tu acha o quê? Que não vende, cara? Não sei. Tu acha que não vende? Tu acha que não vende, é isso? Saiu. Tiroso é brabo. O Cleo é brabo. Saiu, né? Saiu fora. Tu acha que não vende? É que o Tiroso, ele tem poder. Tem. O Tiroso tem poder. Botava o Tiroso do lado do Hitler. O Hitler dizendo, nós podemos conquistar o mundo. Botava o Tiroso do lado. Tiroso. Não, não o mundo, não o mundo, mas a Europa. A Europa a gente consegue dominar. Tiroso. A Alemanha, a Áustria. Pelo menos a Áustria, pô. Tiroso. Tá bom, vamos ficar só na Alemanha aqui, fazendo nosso país, legal. Acabava o nazismo, cara. Estou auxiliando o senhor de 78. Daí sabe o que fala? Me falta força pra começar a ler o texto, sabe? Estou auxiliando um senhor de 78 anos que está indo embora para Camboriú, senhorzinho. Olha aí, ô. E necessita vender o apartamento onde mora aqui em Porto Alegre. Um apartamento de um dormitório, living com dois ambientes, cozinha, área de serviço separada. É, banheiro social, sol da manhã e tarde, parquê, área privativa de 46 metros, silencioso, excelente luminosidade e ventilação, uma vaga de garagem coberta, prédio com portaria 24 horas, elevador, gás central, salão de festas. Fica na rua Montenegro, no bairro Petrópolis. Faço acesso a tudo ali. PUC, URGS, transporte coletivo, infraestrutura. Tem mercado, banco, farmácia, restaurante. Tem tudo. Eu não sei porque que não compra esse apartamento, inclusive. Pois é. Tanta coisa que tem esse troço aqui, cara. Pode comprar. 212 mil reais o senhorzinho tá pedindo. Quantos quartos? Cara? Quantos quartos? Um quarto. 212 mil por um. Mas é a localização, cara. É a localização. Localização. E eu só quero te lembrar uma coisa aqui, ó. Só quero lembrar uma coisa pra vocês: 46 metros quadrados. É, tem mais isso ainda. 52 metros quadrados são estes novos empreendimentos que estão sendo vendidos agora a 500, 600, 800 mil reais. Então absurdo. O cara tá vendendo um apartamento de 40 metros quadrados. Sim. Mas vai chegar uma hora, vai estourar isso aí, cara. Os caras não vão mais comprar, cara. Mas tá muito caro tu defender os consumidores, cara. Tá caro, mas aí o consumidor não liga se não quiser comprar. Não vou querer. É, só fazer isso com o carro, né? É facultado. O carro é um dos carros mais caros do mundo, é o carro brasileiro, mas todo mundo compra. Todo mundo compra. Continuam comprando, 30, 40, 60 mil reais. Um carro pelado. Sem falar que tem carro que custa isso aqui, 212 mil reais, 300 mil reais, 500 mil reais. Por isso que eu fumo. Gasta tudo em cigarro, né, Paulinho? Barato. Então um e-mail pra comprar esse apartamento aí, bom, nem vou dar então. Não, dá. Tudo cara, gente, cara. Vendo AP, um dorme Petrópolis. Vendo AP, o número 1, vendo AP, um dorme Petrópolis, @gmail.com.br. Certo? Tá bom. Mais uma aqui, ó. Gostaria que vocês me ajudassem Falou daí de uma garagem de 52 metros quadrados, é isso? Não, um apartamento de 46 metros quadrados. Um banheiro de 52 metros quadrados. Não. Um apartamento inteiro, né? Inteiro? Inteirinho. Pra uma pessoa apenas ficar presa, é isso? É pra uma pessoa ficar presa. Ele não consegue imaginar. Não consegue, cabe em ti, né, guri? Cabe uma pessoa em 52 metros quadrados. 46 metros quadrados. 46. Cabe uma pessoa. Cabe até duas, às mas vezes. Mas tem os móveis aí, né? Meu Deus do céu, impressionante. Tá ruim pra todo mundo, né? Tá ruim pra todo mundo, mas pra uns tá pior, guri. O cara quer vender uma Grale de trilha 27.5, moto muito, muito forte, com 200 cilindradas, quadro com pintura a pó, tanque com pintura automotiva, parafusos e inox e bicromatizados, banco com tecido antiderrapante novo, pistão e anel novos, embreagem nova, kit relação seminovo, pneus em ótimo estado. Vou comprar essa moto. Pô, tudo é ótimo que os caras vendem aqui. Ninguém nunca vai dizer, ó, é uma Grale velha 27.5, toda detonada. Mas vamos vender, galera. Não, é isso aí. O cara tá dando uma barbada aqui, ó. É Thiago H-O-O. Thiago H-O-O @gmail.com. É o Thiago Ru. Thiago Ru. É o grande Thiago Ru. Pause. Thiago Ru, grande magnata. Pra comprar essa 27.5 do cara aí. Mas tem H o Thiago, não? Thiago sem H, Ru. Thiago. Não incomoda, meu. Quem? Calma, tá incomoda. Certo. Tá certo, Thiago sem H. Thiago sem H. Não vai vender igual. Quem? Thiago sem H, Ru. Thiago Ru, @hotmail.com. Quem? Não, Hotmail, Gmail. Yahoo. Gmail.com. Yahoo. E aí, Almir? O Cinelo, gente, o Cinelo. É um sucesso. É um sucesso. Que maravilha. Eu mesmo já tenho o meu Cinelo. 150 mil vendidos aparelhos pra você passar a sua máquina de crédito. Na hora do roubo. Na hora do roubo. Você, ladrão, assaltar com a possibilidade do crédito. Então, para de quieto. Mãos ao alto, isso é um assalto. Não tenho dinheiro. Ah, oh. Pois nós aceitamos crédito aqui no Cinelo. Muito bom. Para ladrão, não é? Cartão e aí, do ladrão. Facilitamos a vida do ladrão também, porque ninguém cuida do sindicato. Ninguém cuida do ladrão, né? O sindicato do ladrão tá abandonado. Só quer saber dinheiro. Ninguém quer saber dinheiro. Os ladrões é nome de filme, né? O cara contribui e rouba o dinheiro, né? Aí lançamos o boleto. Fez um grande sucesso também. Pode lançar o boleto na hora. Cara que não tem cartão, aceita o boleto aí. Boleto paga no banco. Paga no banco, parcela em 10 vezes o assalto. E agora, gente, a Cinelo, a Omica tem mania, acaba de lançar o cupom de desconto para assalto. Não, olha, cara. Aí, se você, coletivo, se né? você participar de um sequestro relâmpago, três assaltos vale o sequestrador te leva no banco. Vamos lá, vamos tirar R$1.000. Tu tira não, peraí. Opa, tem o cupom, tá, olha aqui. Cupom de desconto de assalto 30%. Caraca, R$700 só. R$700 só. E pode economiza R$300 no teu assalto. Aí é pra você, vítima. Aí é pra você, vítima. Legal, hein? Vamos, demais, e essa grana cara. Vai pra onde, daí? Essa grana vai pro sindicato. Instituições de caridade. Sindicato dos ladrões. Aposentadoria dos ladrões. Exatamente. Ai, mas então quer dizer que... É a casa dos ladrões, tem que cuidar do futuro do ladrão, né, Almir? É, home house. Sim, porque um dia o ladrão não vai poder mais roubar. Não vai mais poder. Vai, ele sai do... Acaba o mandato dele, não pode mais roubar. Aposentadoria não dá pra todo mundo, não né? Não dá, não dá. Tem uma muito ladrão que paga o FGTS direitinho. Previdência social também privada. Previdência tem... privada. O ladrão tem que pagar tudo nesse país. Tudo, cara. O ladrão tudo. Tem que pagar saúde, segurança isso pra mesmo. Ele. É. Paga pedágio, inclusive, né, Almir? É, verdade. Então agora tem o cupom de desconto na almirquetemania.com. Muito bom, Almir. 30% de desconto saindo agora, nesse segundo. Sensacional. Um segundo de promoção agora, entrando foi, agora. Liga. Foi, liga. Liga pra onde? Acabou. Um segundo. Almirquetemania.com.br. Mas hoje em dia... Voltamos. Em seguida, Cobertinho. De volta com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil, 16 minutos para 7. Estamos com Sicredi, gente que coopera, cresce. Telefonia Big, da Miller, a moda está nas ruas. Doutor Alceu, tá aí? Exatamente. Eu fiquei preocupado se você engasgou um pouquinho aí, né, doutor Alceu, com a petisqueira, opa. Mas tava já passou, bem já boa, passou, já tava passou. Bem boa, né? Já passou. Casa Perini, especial é o agora. Aprecie com moderação. Apresenta Bola nas costas. Os negros confundem refeitório com estúdio, né, cara? Aí complica um pouco, né, doutor Alceu? Doutor Peter, o D'Alessandro machucou a panturrilha, D'Alessandro. Ô, doutor Peter. É, machucou, mas tá tudo sob controle. O D'Alessandro não, o D'Alessandro tá em férias aqui do Pretinho. Então ele não pode falar. Tô geralmente, preocupado com o Dali lá no Beira-Rio, doutor Peter. Mas exatamente. Eu ouvi no meio da tarde ali que tava tudo ok. Ah, mas então tá bom. Eu ouvi que parece o Wilson que o Matias tá voltando pra ser escalado no meio de campo. Não ouviu, não sim, ouviu. Sim, sim, não sabia? Não. O Wilson Matias vai ser aproveitado no lugar do D'Alessandro. Que ótimo. O que mais, doutor Alceu? O Leandro Voaden vai apitar o Grenal domingo. Parece que vai jogar o Perdigão também no Grenal. E estão brigando lá os presidentes do Figueirense e do Avaí, doutor Pedro. Oh, que dureza isso por aí. Por causa, né, dos ingressos. Mas é uma deselegância que o Avaí tá fazendo, é um negócio absurdo. Eu não sabe onde isso deve acontecer? Campeonato do Rio Grande do Norte deve acontecer essa babaquice. Um abraço a você do Rio Grande do Norte. O ABC e o América, né? Deve acontecer nos campeonatos pequenos. Foi uma pequenez do Avaí cobrar 80 conto em ingresso só pra esvaziar num jogo que vale ainda pro Figueirense. E hoje tem o Vasco, né, doutor Pepe? O Vasco da Gama, é verdade, doutor Alceu. O Vasco da Tua Americana, vai pegar o DMLU. Não, o Laú. Laú. Que loucura pro Vasco, hein? O Vasco jogou uma decisão no fim de semana, ou joga outra decisão hoje e outra decisão no fim de semana. E parece que vai poupar os jogadores hoje, vai. É, mas é que hoje é difícil, né? Porque o jogo de ida foi empate no Rio em 1-1. Ah, é. E aí os caras estão há 27 jogos invictos, é uma das maiores invencibilidades da história do futebol chileno. Jogão, hein? É líder absoluto do campeonato, o Laú tá tri bem. Vai narrar, Brito? Tá tri bem. Não, vou narrar o Grenal. RBC TV Globo! E hoje, quem é que vai narrar, o Brito? Eu não sei. É Sport TV, eu acho, né? Não, hoje é Globo, Vai passar no poder. Eu só penso no Grenal. Pô, podia ser o Milton Leite, né? Podia. É um dos melhores narradores do país atualmente. É o melhor. É, depois que eu parei... Pegou o Milton atualmente. Atualmente, né? Atualmente. Eu faz um tempo, né? E eu, hein, Alexandre? Se não. Ah, tu é o concurso, né? Eu vou dizer pra você. Esse guri aí, quando eu descobri esse menino em Santa Cruz, olha que quando coisa. Eu olhei, eu ouvi a primeira vez a voz desse menino, eu disse: que esse coisa. Guri. Não é por andar no meu colo, vai longe. Ah, ah, tava no colo. Tava no meu colo, era pequenininho, gostava. Deu brincar com o tio, resumindo. Tio, vem aqui, tio, e se abraçava e ficava aqui comigo. Tá ótimo, Vanzolini. Convidar o Brito pra ir na balada do Pretinho, sábado, em Venâncio. Olha! Olha! Já que tu é dali, né, Brito? Que coisa! Que beleza! O Pretinho Básico vai estar na Sova de Venâncio Aires. Sociedade Olímpica de Venâncio Aires. Vai ser escolhida a garota da capa do jornal Folha do Mate. Que beleza! E o Pretinho Básico vai estar fazendo a balada lá nesse sábado. Todo mundo convidado. Eu já fui na Sova com o nosso querido amigo Ico Thomas na escolha do Broto de Venâncio Aires há muitos anos atrás. E você que não vai a Venâncio Aires na balada do Pretinho, na Sova, não esqueça, tem Ben Harper em Porto Alegre. Isso. No Pepsi On Stage, promoção Zaça Gringa da Atlântida. Mais uma, vai sair do show e vai pra balada do Pretinho. Exatamente. Ah, perfeito. Participação especial. Vai sair Ben Harper. E amanhã vai sair Ben Harper. Tá amanhã, Fetter, vou fazer um sonzinho perto da tua casa ali. Como no é que é o sonzinho? Basco Louco. Amanhã, aquele som que tu ouve lá na tua casa é o Basco Louco amanhã. Demais. Vou lá noite, te prestigiar de novo. Arthur Guberts. E tem aqui a solução para suas formigas, ó. Opa, vou querer. Olha. Como matar uma formiga sem usar veneno. Boa, manda aí. Importante. Aí, galera do PB, me chamo Oséias Júnior Ott. Tem uma empresa de controle de pragas em Frederico Westphalen. É um pandeiro mesmo, né, cara? Maurício deu de cabeça no microfone esse barulho. Desculpa, desculpa, tá por aí. Eu posso passar o e-mail, o pessoal não tá afim de saber. Porra, deixa eu te falar. Se não tivesse feito, não tinha acontecido nada. Porra, deixa eu te falar. Vamos dar carinho, meu. Pega na mão de Deus e vai. Aí, ó, o Oséia Júnior Otis disse que tem uma empresa de controle de pragas lá em Frederico Westphalen. Oi, é longe, hein? Porventura. Mas chega aqui! Ele nós, ouviu. Nós da Amiga, a gente põe um cano PVC de Frederico até a tua casa. Ah, é? Aí joga o veneno de lá, chega na tua casa. Beleza. Mata todas as formigas em 2 horas. Aí o cara disse que ouviu o comentário da Rodaica hoje sobre as formigas e não pôde deixar de tentar ajudar. Claro. Espero que dê certo. Receita: atenção. Ó. Sal, uma garrafa de pinga. Um palito de fósforo e uma pedra. Aí é o seguinte, ó. A formiga vê o sal, pensa que é o açúcar. Boa. Come, fica com sede, bebe a pinga pensando que é água. Fica bêbada, tropeça no palito, bate com a cabeça na pedra e morre com traumatismo craniano. É muito simples. É uma barbada. Barbada. Se não der certo, contrata o cara lá que ele extermina com 8 tipos de formiga e todas as outras pragas que tem por lá. Abraço, boa tarde. Tipos. Pede um pote, fica tranquilo. Pra galera da detetizadora, Daniel. Sempre ligada no PB. Já fez um comercial aqui. Quem será o dono dessa... Quem será o dono? É o próprio, mas falando sério, lá em casa eu tinha, matei barata e formiga com esses venenos que vendem no Zafari ali. Em caixinha, né? Em caixinha. Ali, vai ali no Big. Bota a caixinha. Compra ali. Uma caixinha. Põe debaixo da cama. São 6 que vêm na embalagem. Eu comprei 6 ou 8, tá? Vem a formiga ali, come ela um negocinho. Come e leva pro ninho. Doce. Leva pro ninho, mata todas as formigas. É isso aí, ó. Acabei com as baratas lá em casa. Aparece todas as formigas. Que bom, Pianjas. Todas as baratas. Que bom. Que ótimo. Tudo, sério, que legal, que legal. Sensacional, Outsider. Comprei lá no Big. Por falar no Big, comprei um celular novo lá no Big. Aê, Amaral. Ô, Amaral, finalmente te livrou daquela carroça, hein, Amaral? É verdade. Comprei esse Motorola EX119. É desbloqueado, dual chip. Câmera 3 megapixels. Tem Wi-Fi, rádio tem FM. Wi-Fi. Certo. Pra eu ouvir o Pretinho. MP3 Play. Cartão de 2 GB e o dual chip que tem touch e teclado QWERTY. E é o mais fininho que tem. Dual chip é que tu pode usar 2 chips, né? Um de cada operadora, isso, né? Dá pra enganar a namorada. Ou ainda um de. Como é, Geiso? Dá pra enganar a namorada. Faz isso, Geiso? Não, a namorada que engana ele. Usando o personagem, Geiso. Que feio. Ai, ai, ai. Aí, House. Tá rindo o quê, bora? Rindo de ti, meu. Paguei, sabe? De ti. Sabe quanto eu paguei no Motorola? Quanto foi? Pagou quanto? R$ 509. 509. Sério? Não, na verdade, eu paguei R$10,50. Ah, mas ainda assim é barato, R$509, hein, cara? Né, no Oi Cartão. Por tudo isso aí? No Big. Ah, tá louco. Não, tá valendo que muito isso, a pena. Mano. No Oi Cartão. Grande abraço pra rapaziada do Big, que tá assim, ó. A rapaziada do Big, sim, da agência do Big, sim, todo mundo do Big colado no Pretinho Básico. E eu sensacional. Estive, muito obrigado pela audiência. Estive no Big semana passada, comprei um Home Theater. Oh, Home Theater. E também um novo micro-ondas pra minha esposa. Mas tá podendo, hein, Porã? É a lei das compensações, e assim, né, Porã? E assim, Vetter, realmente é o menor preço. É pesquisa do Datafolha, né? Datafolha, exatamente. É impressionante. Comprova. A pesquisa que tu eles também fizeram. Foi lá, Pianja? Comprou o quê? Uma TV 29 polegadas tubo. Tá lá no meu quarto, muito boa. Uso, sério, é tela plana. Pelo menos é tela plana. Me dê esse luxo. Me dê esse luxo da tela plana. É um presente que tu te dá. É um presente que eu me dei, a tela plana e tal. Muito excelente e o melhor preço. Muito excelente. Preço. E é mais barato no Big do que na internet, que eu costumo comprar na internet. Verdade, a TV no Big saiu mais barato que se eu comprasse na internet. Tá ótimo já. Muito obrigado. Vai, meu compadre. Falei em supermercado, uma mulher passava as compras na caixa do supermercado. No Big. No Big, tava um nego velho atendendo. Piochado, bombacho, chapéu. Semana pra roupilha. Não, todo tempo, todo ano ele fica ali, né? Aí chegou aquela mulher, encostou ali e começou a passar os itens, né? Duas caixas de leite integral, uma dúzia de ovos, um litro de suco de laranja, uma alface americana, um quilo de café e um pacote de bacon fatiado. Ah, que beleza. Ah, que delícia. Enquanto que o caixa registrava ali, o nego velho olhou pra ela e disse, olha, eu tava te olhando, agora tu deve ser solteira, né, querido? A mulher ficou um pouco espantada com a declaração e intrigada com a intuição dele, já que realmente, de fato, ela era solteira. Acertou. Com a curiosidade aguçada, ela olhou pra ele e disse, o senhor está absolutamente correto, mas como é que o senhor conseguiu descobrir que eu sou solteira? É que tu é muito feia, Gregorio. Só pode, com essa lata aí. Só pode ser, né? Ô, queridos, eu queria aproveitar esses instantes finais do programa aqui pra ler um e-mail desesperado de um ouvinte chamada Michele Amaral. A Michele tá desesperada. É amiga, irmã do Maurício. E a Michele Amaral nos diz o seguinte, não, galpão crioulo em mostardas... E meu casamento. Ai, e agora, ai, Neto Fagundes? Neto Fagundes, eu sei que tu tá um pouco assustado nesse momento. Mas fica tranquilo. Vai piorar muito. Bom, na verdade, gostaria de contar pra você sobre a tragédia que se abateu sobre meu casamento. Sou moradora de Canoas e eu e meu futuro marido vamos nos casar sábado agora. Em Mostardas. Mas só melhora. Pois nossas famílias residem lá, Maurício Amaral. Né? Assim como a tua reside lá em São Miguel das Missões. São Luís Gonzaga. São Luís Gonzaga, exatamente. Cada um tem família onde merece. Eu já estive lá, uma terra muito bonita. É a família de Pelotas. Solidão, né? Eu já estive em Catiúpes. Muito bem. Na verdade, só gostaria de deixar registrado que acabei de ser informada pelo fotógrafo que faria a filmagem do casamento no sábado, dia 3, às 20h30, que não poderá mais fazer a filmagem, apesar de estar contratado desde julho. Mas o que é isso? Apesar de lamentar e estar me descabelando para arranjar um outro fotógrafo em 2 dias e meio, motivo da desistência do... Em Mostardas, bem lembrado, Geiso. O motivo da desistência do mesmo é que estará ocorrendo neste final de semana a OVE Arte. Festa tradicional da cidade de Mostardas. Mas este não é o motivo principal. No mesmo horário do meu casamento, será realizada a gravação do Galpão Crioulo na OVE Arte. OVE Arte. E todos estarão presentes. Todos da cidade estarão presentes, menos eu, meu marido e convidados. Ela não sabe se o noivo vai estar lá também. De repente o noivo vai ver a gravação do Galpão Crioulo, ela não vai nem casar. E nos presentes na OVE Arte estará o fotógrafo. Caramba! Pois é, Neto Fagundes, não tem como competir contigo, diz ela aqui. Essa eu perdi. Mas tudo bem, isso é o de menos. Espero que a gravação seja maravilhosa, que dê tudo certo para que Mostardas seja Mostardas na TV. Não, seja mostrada na TV. Nossa cidade é excelente. Um grande abraço, só não tem fotógrafo. Um grande abraço a todos e parabéns pelo programa. Ah, também me deseje felicidades, né? É verdade. E lamento não poder estar na gravação. Michele Amaral de Souza, veja que situação. Que situação, cara. Na verdade, certo, ele tem algum trabalho para também fazer ali. Não, ele quer ir lá te ver. Ele é teu fã, quer ir lá te ver. É mesmo? E agora a situação é a seguinte, cara. Imagina imagina que muitos convidados vão da deixar Michelle de... vão deixar de ir no casamento. O noivo, noivo vai aproveitar a desculpa deixa. Para não casar. Provavelmente. Foi, por que que tu não apareceu no casamento? O Nico, né? Mas é, a gente tem o Galpão Crioulo lá em Mostardes e vai ter em Frederico. Você estava falando em Frederico Westphalen. Em dezembro também tem Galpão lá. Então é muito bacana. Mas vamos rodar, hein, ô Neto? Mas, tem correria pra fazer aí até o final do ano. Mas é muito, muito bacana porque Mostardas é uma terra de muita tradição. Mas não falha, né? Mostardas, mas não falha. Ali do lado de Mostardas tem ketchup, que é uma praia maionese. Tem maionese. É, o pessoal gosta muito dessa tem roseta, né? O pessoal da OV Arte aí que tá recebendo, que tá investindo uma grana na empresa, levando o galpão crioulo. O que é OV Arte? É festa de quê? OV Arte. De ovelha. Ovelha, ah, claro. Ah, ovelhinha, né? Achei que era de veados. OV Arte. E é bom comer uma ovelhinha. Certo. Tá bem. Vai daí, Porazinho. Eu vou. Vou em uma ensolarada amanhã. Vai, piada? Bônus. Piada? É uma piada velha. Piada velha do Porém! Apoio! Pet Shop Banho e Tosa. Aqui o seu cão sai um gato. Em uma ensolarada manhã em Buenos Aires, o turista comenta: que manhã bonita. E o argentino que passava ao seu lado comenta: obrigado, nós fazemos o que podemos fazer de melhor. Aí, Geizo. Aí o argentino não, mas opa, seguindo os argentinos. Ah, os argentinos. O mesmo argentino para em frente a um edifício com espelhos e diz em voz alta: que fisionomia este cara tem. Filosonomia. Segue caminhando, encontra com sua namorada, uma loira deslumbrante, e volta a dizer: que gata este cara tem. Entra em sua Ferrari vermelha e diz mais uma vez: que caranga esse cara tem, caralho. Chega em sua casa e encontra sua irmã, que é freira da Ordem de las Esposas de Cristo. Opa, freira. Então eufórico comenta: que cunhado este cara tem! É, agora acho que não vai dar tempo pra mais nada mesmo, Geis. Não dá, esquentadinha rapidinho. Vai lá, Geis. Esquentadinha. Deixa o Geis. Não, vai o Geis. Uma gatíssima salada. Gatíssimas. Família! Me chama de. Oh, deixa o Geiso. Deixa eu só fazer a cada dia aqui. É que tá mano. Quase entrando a voz pra vocês. Gatíssimas. Fazer as gatíssimas. Geiso, só um pouquinho, Geiso. Geiso. Agora é hora do Geiso, cara. Bocatelli, cala a boca, Bocatelli. Vou começar aqui, tá? Gatíssimas! Não, mas assim não vai dar, gente. A Bocatelli! Ô, Bocatelli! Não consegui ouvir, né? Deixa eu só fazer uma aqui, que é essa queirada aqui, meu. Só um pouquinho. Deixa eu resolver todos os problemas um de cada vez. Vai lá, meu. Espera um pouquinho, Bocatelli. O do pandeiro, deixa só o problema tocar. Maurício. Eu também quero participar. É que esse cara tem um programa de televisão na Itália, né, cara? Eu quero brincar também. Então vamos brincar fora do ar. Vem aí a Voz do Brasil. Nos falamos amanhã, 1 da tarde, aqui no Pretinho Básico. Boa noite de quarta. Tchau.